Notícia de última hora. Um suspiro atirou-se de um balcão numa casa de Lisboa. Fendeu o ar, qual pluma verde e azul de um pavão. E aninhou-se suavemente nos braços de um ser que cá embaixo o esperava. Pensa-se ser um ato propositado, ditado pelo amor, graça constante do afeto. Caminharam os dois na direção do rio. Só isso sabem dois pombos, únicas testemunhas deste ato deslocado. E quem souber do paradeiro destes dois sentidos, por favor guarde bem essa informação. Nunca se deve dizer onde para o amor. Tal facto só se deve sentir. E quando passarem por este balcão, vejam bem, reparem se nenhum suspiro vem voando e se aninhe nos vossos braços, qual pluma verde e azul de um pavão.